Nosso tema de hoje é a humildade. Você falou tanto de humildade, mas sempre é necessário a gente falar mais, porque é uma virtude. E como virtude, nós precisamos potencializar ela dentro de nós. Todo mundo já ouviu o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças de Jesus, e numa delas ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E assim, quando a gente lê, a gente não entende muito bem o que ele quer dizer com pobres de espírito, que na verdade ele está falando dos humildes. Então, a humildade é a virtude por excelência que nos permite manifestar as outras virtudes. Quando nós pensamos em realizar alguma coisa, um ato de caridade, um ato de bondade, se nós não formos humildes, nós não conseguimos fazer isso na essência, na verdade. Estaremos fazendo de uma forma mecânica ou até com uma intenção por trás. Porque a humildade, ela nos coloca num patamar igual ao outro. Ela faz com que a gente se veja igual, não superior. Ela tira o interesse que pode ter por trás de uma atitude. O que significa se colocar no mesmo patamar desse outro? No Evangelho de Jesus, ele coloca em toda a sua, o seu ensinamento para nós, as práticas de doação, de dentro para fora. Fazermos pelo outro, olharmos o outro e, através dele, termos a nossa ação. Ou seja, a representatividade que ele tem para aquilo que eu faço, os porquês. O contrário da humildade, que é tão falada, é o orgulho. E o orgulho é o contrário de tudo isso. O orgulho, ele coloca sempre em primeiro lugar o meu interesse, a minha vontade. Então, muitas vezes nós dizemos: ah, o fulano não merece, ou eu não vou fazer isso para ele, porque no meu julgamento eu coloco ele abaixo da onde eu estou. Será que cabe a nós fazermos esse tipo de julgamento? Ou essa condenação? Já é uma condenação, né? Será que, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está querendo nos colocar em que situação, em que tipo de entendimento? Hoje de manhã, nós já comentamos também com vocês, nós temos um programa na Rádio Flores FM, todos os sábados, das 11 ao meio-dia, programa Renascer. E hoje a gente recebeu uma amiga que já veio aqui falar, aqui na frente, a Rossela, que todos vocês já conhecem ela. E ela nos trouxe a experiência que ela tem da vida e também da prática no Seishonoye. Que a gente às vezes olha assim, é uma coisa muito diferente, porque é uma filosofia oriental, japonesa. Só que os pontos de chegada são sempre os mesmos. E uma das primeiras palavras que ela falou lá para nós hoje era convergência. O nosso ponto de convergência, para todos nós, qualquer linha religiosa que nós pegarmos, é Deus. É o único. É o ponto. Os caminhos que a gente utiliza para chegar, para entender ou para manifestar ele, são diferentes de acordo com as escolhas que a gente faz. Dentro dessas escolhas estão também as nossas linhas filosóficas. Mas todos nós convergimos no mesmo ponto. Um dos pilares que ela nos colocou, e já colocou aqui também, é a nossa ancestralidade. O que significa o quê? Nós darmos o devido valor aos nossos ancestrais. Não apenas pais e mães, avós, bisavós e assim por diante, na nossa escalada. Por quê? dá esse valor para pessoas que nós muitas vezes não conhecemos, bisavós e assim por diante? Qual é a importância deles na nossa vida? É claro que a abordagem dela é muito mais ampla do que eu vou falar aqui, mas pegando apenas um pouco daquilo tudo, e ela simboliza, o Seishonoye simboliza como uma árvore onde as nossas raízes são esses nossos antepassados, e é dali que vem a nossa vitalidade, das nossas raízes. Nós sabemos, pela ciência, que o nosso corpo, ele traz, através dos nossos códigos genéticos e outras, a nossa hereditariedade. Então, nós temos ali traços dos nossos pais, traços já menores dos nossos avós e assim por diante. Ou seja, fisicamente eles ajudaram a construir quem nós somos, fisicamente. Aí a gente diz, não, mas é uma partícula muito pequena às vezes. Psiquicamente, eles também ajudaram a construir quem nós somos. Nós trazemos essa questão mental, seja nas memórias, seja nos costumes familiares, nas repetições, que nós muitas vezes não percebemos. Ou seja, eles estão a todo momento presentes naquilo que nós fazemos, muito mais do que nós percebemos. E nessa visão, eles têm a questão de perceber bem isso e de render tributos aos nossos ancestrais. Então, o que eles fazem? Primeiro, é o reconhecimento. Reconhecer a importância deles, e aí entra de novo a humildade, a postura humilde, de perceber que eu, que nós muitas vezes olhamos assim, ah, eu sou assim, eu sou... né? Olhamos para as nossas qualidades, e quando nós tentamos nos descrever, além das nossas capacidades, nós colocamos juntos os nossos atributos, os nossos bens, inclusive, o que nós temos, não apenas o que nós somos. E achamos que, através disso, somos nós, numa postura bastante arrogante. E volto a dizer, não percebemos que quem somos hoje é uma criação das nossas experiências ao longo dos tempos, mas muito fruto de toda essa ancestralidade que nós trazemos, inclusive fisicamente. Então, o reconhecimento é o primeiro passo para que nós possamos perceber isso. Isso muda muito a questão psíquica nossa. Parece algo simples, mas quando nós aprofundamos, a gente vê que não é. Começa a abrir a nossa consciência. O famoso conhecer-se, que tanto se fala. Porque não adianta eu querer me conhecer a partir desse momento. Eu tenho que ir para trás, para fazer o caminho da história. O respeito à trajetória deles, ao que eles fizeram durante a vida deles, nas suas posturas, certas ou erradas, mas na construção que eles tiveram e no que eles passaram. E, não por último, mas mais uma, é a gratidão. Então, rendermos graça, sermos gratos a essa história, é também um ato de humildade, de rebaixamento, de sufocamento até do nosso ego, do nosso eu, que tenta a todo momento ser maior do que é, colocar o interesse em primeiro lugar, o interesse isolado em primeiro lugar, ao invés do interesse coletivo. Então, são exercícios, a gente poderia dizer, que são exercícios libertadores, porque muitas vezes gerações se passam atadas em problemas que vão se perpetuando, porque não olhamos de frente, não nos olhamos internamente nas nossas questões e não nos conhecemos. Então passamos a ter atitudes, comportamentos muito mais externos do que internos. Passamos a ter modos de vida que acabam nos escravizando dentro de nós mesmos, acabam nos prendendo em situações que vão se perpetuando. E eu falei de ancestralidade, e a gente tem que perceber também o que nós transmitimos. Cada vez que nós fazemos uma limpeza desse tipo de problema, vamos dizer, ou de reconhecimento de potencialidade, nós estamos transmitindo para as gerações a partir da nossa. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque a humildade, ela nos permite exercer as outras virtudes de forma verdadeira. Não tem como nós praticarmos a tão falada caridade se não houver humildade por trás disso tudo. Porque senão é simples ato de entrega, mas de entrega material, não de entrega interna. Para a gente pensar nas bem-aventuranças, nos nossos ancestrais e buscarmos mais informações sobre isso, sobre esse contraponto que é humildade e orgulho. O quanto um fala mais dentro de mim, o quanto o outro é mais forte, o porquê, o que leva, o que desencadeia tudo isso. Então, para a gente poder refletir um pouco mais.